74540 AM Rádio Wow. Estúdio de Sumaré, estado de São Paulo, Brasil. Irradiando para mais de 60 cidades no mundo pelo portal radiowow.com.br. Preparando cidades especialmente para você. Agora você pode encontrar a clínica de vacinação Sagrado Coração no Shopping Parque Chique Sumaré. Venha conferir nossos pacotes promocionais. Clínica Sagrado Coração. Atendimento segunda a sábado, das 10 às 22 horas. E domingo, das 12 às 20 horas. No Shopping Parque Chique Sumaré. Telefone para contato 19-99688-4360. Boa tarde, na volta com as melhores músicas nacionais e internacionais, com muito estilo e qualidade, em sintonia com você, todos os dias, às 6 horas da tarde, aqui na UOL. O 540 AM, Rádio UOL. Você está ouvindo a Rádio UOL. Manhã Total, a apresentação da Vinícius Fernandes. O seu cinema favorito voltou com todas as forças em 2021. O Simples do Shopping Parque City está esperando você com muita segurança e ainda mais conforto para você assistir a maior heroína dos quadrinhos na tela gigante. Você não pode perder Mulher Maravilha 1984 em cartaz no Cinebi Shopping Parque City. Para mais detalhes, baixe o nosso aplicativo ou acesse o site cinebi.com.br. Diversão segura na Cinebi. Agora você pode encontrar a clínica de vacinação Sagrado Coração no Shopping Parque City Sumaré. Venha conferir nossos pacotes promocionais. Clínica Sagrado Coração. Atendimento segunda a sábado, das 10 às 22 horas. E domingo, das 12 às 20 horas. No Shopping Parque City Sumaré. Telefone para contato 19-99688-4360. Todos os dias, você ganhado se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar. Você ganhado se importa comigo e com você. Contrato é Trevo e Pesca Inteira Kill, apenas R$29,90. Lagarto Trevo e Pesca Inteira Kill, custado ganho só R$26,90. Coxa de frango Seara Soltinhos 1 quilo, R$9,98. Tabernáculo Supermercado, Confiança e Constrói. Avenida Rebouças, 3.400, Jardim Paulista, Sumaré. Você está ouvindo a Rádio Lou. De volta na Rádio Lou, são 10h32. Repito, 10h32.